Você sabe que é proibido, sabe? Tem um compromisso, sabe? Eu não posso ir mais além. Você sabe que ficar comigo, sabe? Sempre escondido, sabe? É desejo meu também.